Sou cansado e sem forças, porém tenho que avançar até que Deus me chame a seu lar. E ali tudo brilha e o Cordeiro é a luz, onde as noites são claras, são claras sem par. Sei que algum dia no vale sol haverá paz, sol haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim. Eu sei. Lá o urso é manso e o lobo também, o cordeiro e o leão se dão bem. Crianças conduzem as feras com amor e a terra se encherá, ó, se desta paz. Sei que algum dia no vale sol haverá paz, sol haverá paz no vale para mim. Eu sei. Haverá paz no vale para mim, eu sei.